Oi, gente, tudo bem? Lá se vão 7 programas, um deles especial, e eu continuo me acusando de falta de assunto. Na verdade, o que me espanta realmente é que eu não sabia que eu sou capaz de falar tanto assim. Tirando meu marido, ninguém mais me escuta falar tanto. Eu sou muito quietinha. Muito quietinha. Então, sobre o último programa, eu preciso agradecer muito, muito aos coristas do Cultura Latina pelos comentários de vocês. Gente, eu tô sem graça. Olha, o pessoal lá escuta a música latina há muito mais tempo que eu. Eles conhecem mais, eles são mais experientes. E eu daqui me meti a fazer um programa comentando. Ainda fui lá e chamei eles, vai ouvir. E eles gostaram. E o que dizer da Marina e da Gabi? Eu me meti a comentar e chamar elas para ouvir. A Marina, que me deu o disco do Juanes, que me incentivou a ouvir melhor o Kevin Johansen. A Gabi, que me apresentou o André Calamaro, em troca do Legião Urbana que eu mandei para ela. Elas são os amores, eu amo essas duas. A Gabi me fez o favor de botar o programa para tocar no escritório dela. Se eu soubesse que esse programa seria transmitido para Buenos Aires, ela não disse se mais gente ouviu, mas só a possibilidade eu ia tremer na base, eu não ia gravar porcaria nenhuma, não ia publicar nada. Ainda bem que eu gravei, mandei para a página e depois que eu fui pensar nas consequências. Então só me resta agradecer do fundo do coração. Carinho dos meus colegas do Fórum Cultura Latina. Hoje, como sempre, não tenho nada de interessante para falar, então eu tirei umas coisas aqui da internet. Tinha uma notícia no jornal, só que levaram o jornal embora, eu não tocava aqui, dizendo que um macaco prego em fúria atacou 3 pessoas aqui em Realengo. Mordeu, teve gente que foi parar no hospital. Então, se alguém estiver planejando fazer uma viagem para Realengo, um aprazível subúrbio do Rio de Janeiro, tome cuidado, porque aqui não só há macacos, como há macacos em fúria que mordem. Sobre animais também, a gente viu na televisão uma parada, The Calm Parade, que está acontecendo nas ruas de São Paulo. Encheram as ruas de esculturas de vaquinhas. Tem a vaquinha resfriada, vaquinha. São vaquinhas emperequetadas, em tamanho real. E uma moça na televisão disse que quando ela vê as vaquinhas, ela se sente. Oi, gente, tudo bem? Lá se vão 7 programas, um deles especial, e eu continuo me acusando de falta de assunto. Na verdade, o que me espanta realmente é que eu não sabia que eu sou capaz de falar tanto assim, tirando meu marido. Ninguém mais me escuta falar tanto. Eu sou muito quietinha. Muito quietinha. Então, sobre o último programa, eu preciso agradecer muito, muito aos coristas do Cultura Latina pelos comentários de vocês. Gente, eu tô sem graça. Olha, o pessoal lá escuta a música latina há muito mais tempo que eu. Eles conhecem mais, eles são mais experientes. E eu daqui me meti a fazer um programa comentando. Ainda fui lá e chamei eles, vai ouvir. E eles gostaram. E o que dizer da Marina e da Gabi? Eu me meti a comentar e chamar elas para ouvir. A Marina, que me deu o disco do Juanes, que me incentivou a ouvir melhor o Kevin Johansen. A Gabi, que me apresentou o André Calamaro, em troca do Legião Urbana que eu mandei para ela. Elas são os amores, eu amo essas duas. A Gabi me fez o favor de botar o programa para tocar no escritório dela. Se eu soubesse que esse programa seria transmitido para Buenos Aires, ela não disse se mais gente ouviu, mas só a possibilidade eu ia tremer na base, eu não ia gravar porcaria nenhuma, não ia publicar nada. Ainda bem que eu gravei, mandei para a página e depois que eu fui pensar nas consequências. Então só me resta agradecer do fundo do coração, carinho dos meus colegas do Fórum Cultura Latina. Hoje, como sempre, não tenho nada de interessante para falar, então eu tirei umas coisas aqui da internet. Tinha uma notícia no jornal, só que levaram o jornal embora, eu não tocava aqui. Dizendo que um macaco prego em fúria atacou 3 pessoas aqui em Realengo. Mordeu, teve gente que foi parar no hospital. Então, se alguém estiver planejando fazer uma viagem para Realengo, um aprazível subúrbio do Rio de Janeiro, tome cuidado, porque aqui não só há macacos, como há macacos em fúria que mordem. Sobre animais também, a gente viu na televisão uma parada, The Calm Parade, que está acontecendo nas ruas de São Paulo. Encheram as ruas de esculturas de vaquinhas. Tem a vaquinha resfriada, são vaquinhas emperequetadas, em tamanho real. E uma moça na televisão disse que quando ela vê as vaquinhas, ela se sente muito feliz. Pois bem, aqui em Realengo, a gente vê vaquinha na rua todo santo dia. Inclusive, elas usam a rua para despejar suas necessidades. Elas babam olhando para a cara da gente e vê-las não me deixa muito feliz, nem um pouquinho. De qualquer forma, se alguém quiser via Realengo, outra atração turística. Nós temos Calm Parade todo dia e as vacas são reais. Aqui eu tirei essa notícia da revista Paradoxo, um site nacional que fala sobre o novo CD da Maria Rita. O segundo vem com gravação de música do Marcelo Camelo e com uma regravação de uma música que já saiu no CD do Los Hermanos. O Los Hermanos lançou algum tempo atrás o CD 4, desse eu comentei na minha página escrita. Falei pra vocês que eu comprei e que eu estava tentando convencer a mim mesma de que o CD é bom, de que eu gostei. E eu conheci o Los Hermanos pouco antes do Ventura. Conheci o Los Hermanos roqueiro, Los Hermanos de você cantar plenos pulmões, sacudir a cabeça, ir pro show, pular, botar em festa de aniversário, juntar os amigos, jogar um monte de bolas de aniversário no chão e a gente fazer uma festa, chutar as bolas. E o 4 não é nada disso. O 4 não dá nem pra cantar. Você tem que botar o CD e viajar. Deixar a melodia e as letras te levarem pra algum lugar que até agora eu não sei pra onde ele está me levando. Eu não vou usar os adjetivos genial, único, maravilhoso, mas também não vou dizer que é uma merda. A Maria Rita, grande fã do Marcelo Camelo, ela vai gravar Casa Pré-Fabricada e Despedida, que é a inédita do Marcelo Camelo. E vai regravar Minha Alma, Paz Que Eu Não Quero, do Rapa. Vai não, né? No caso, já tá pronto o CD. Tem também uma música do Jorge Drexler. Esse CD, sei lá, tá me parecendo uma coisa muito badalada, sabe? Cheia de convidados especiais. Tem participação do filho do João Bosco. É aquela coisa, né? Aquele hype que a gravadora dá porque é a filha da Elis Regina e tem um componente emocional muito forte do público. Eu não acho isso muito bom porque o componente de rejeição que essa campanha publicitária traz também é muito forte. Eu conheço pessoas que fazem uma cara de nojo só de ouvir falar o nome dela. Dizem que ela canta bem, mas ela canta igual a mãe dela. Igual não, é parecido, né? Dizem que quem escuta é porque sente uma saudade doentia da mãe dela. No meu caso, que eu não escutei absolutamente nada da Elis Regina. E eu gosto muito da Maria Rita. Então eu acho que esse marketing agressivo da Warner Music acaba jogando muito contra a Maria Rita. Se bem que eu costumo dizer que parece o caso de... Não tem saída. Se a gente não encher a bola da mulher, vão acusar a mulher de estar se lançando a música mesmo porque é filha de quem é. Então, não tem saída. Eu, particularmente, gosto muito dela. E gosto muito do Marcelo Camelo. Então, é uma união perfeita. Deixa eu ver. Eu separei outras coisas pra falar, mas hoje eu não quero falar muito. E eu vou olhar os tempos do treino para a formação do grid de largada agora, ao vivo, direto na gravação, dependendo de quanto tempo leve para essa página abrir, né? Eu ouvi no rádio a pole do Juan Pablo Montoya, Kimi em segundo, Alonso em quarto e Antônio Pisonia voltou ao normal em 15º, abriu a página. Montoya, Kimi, Fisichella, Trulli, Alonso em quinto. Tá, tinha ouvido no rádio, rádio não sabe de nada. Ralf, Mikael, Massa, Button, Weber em décimo. Pisoni em 15º, voltou ao normal. Tá chegando a hora. Pode ser amanhã que Fernando Alonso vai se consagrar o mais jovem campeão mundial da história da Fórmula 1. Eu agora tô torcendo por ele. Primeiro, por causa dos companheiros do fórum atualizado de F1.com. Os espanhóis estão num estado de tensão horrível e eu fico achando graça que eu sou neutra, mas não sai briga não. Lá também tem os pró-aloncistas e os anti-Alonso. Como em qualquer parte do mundo tem essas torcidas, mesmo entre espanhóis, eles brigam, mas não, nada de guerra. E no momento, tanto os pró quanto os anti estão num estado de tensão que eu de longe acho hilário, né? No início do ano eu estava torcendo para o Fernando, depois com aquele problema do pneu do Kimi na última volta, eu que sou uma moloide sentimental, morri de pena e caí de amores por ele, só que a incompetência da McLaren me irritou, apesar de que não devia, porque para mim tanto faz se a McLaren ganha ou não ganha. Mas esse negócio de ficar deixando o menino na mão toda a vida me irritou e agora eu quero que o Fernando vença e vença de maneira contundente para calar a boca dos críticos, que se ele teve muita sorte, a McLaren também teve sorte, está tendo sorte de estar onde ela está, porque o carro dela não tem confiabilidade. E ela tem uma anta colombiana como segundo piloto, que podia ter jogado tudo a perder há muito mais tempo. E agora eu voltei a torcer pelo Fernando. E eu também quero que o Mundial se resolva amanhã, que é para ver se no Brasil as equipes esquecem o trabalho, relaxam, vem passear. Eu sei que o Ron Dennis é chegado numa mulata, Flávio Briatore nem se fala, né? Então que elas venham para curtir a vida, caiam na orgia e deixem que as outras grandes equipes que ainda não venceram nenhuma prova nessa temporada consigam uma vitória, pelo menos, né? Estou torcendo o Fernando também com segundas intenções. Mas se for o caso de mais uma vitória de Kimi Raikkonen, pelo menos a minha amiga Gabi, apaixonada por ele, vai ficar feliz. Então fico feliz por você também, Gabi. Agora chega, já falei demais, eu preciso aprender a respirar melhor, como disse o Eduardo, e preciso arranjar assuntos mais interessantes, porque tem gente que tá ouvindo meu programa dentro do carro. Coisa embaraçosa. Muito obrigada por fim, desculpa mais uma vez. A lista de músicas eu vou publicar no jornal e até semana que vem. Um beijo a todos.